Portugal. Portugal é mais do que terra. Portugal é a alma sempre disposta a fazer somar. É fado, mas é fé. É o espírito de quem olha para o futuro. Portugal é isto tudo. É isto tudo e muito mais. Portugal é Arc-en-Ciel. Rádio Arc-en-Ciel, 96.2 FM. A sintonia de Portugal. Olá, muito bom dia amigos ouvintes, cá estou convosco para assim passar o melhor da música portuguesa, um momento bem agradável em vossa companhia. Trouxe sol, algumas nuvenzinhas, um cinzento, um azul, um pouco de tudo, não é assim? Mas assim é a vida, mas está mais fresquinho, mais agradável, porque estava um calor, um calorão, não era? É o tempo dele, vocês vão me dizer, não é? Pois, claro. Então, bom sábado na minha companhia. De vez em quando estarei um bocadinho ausente, mas estou cá porque hoje há aqui trabalhinho na rádio. Temos uma formação de um trabalho cá interior e então temos que fazer cá trabalhinho. Mas de vez em quando venho aqui dar um olá, mas passar excepcionalmente uma boa música para vocês. E podem então contactar o 0238 43 48 00. E cá estamos, ou então através do Facebook Cristina Portugal no Coração. E o programa vai para o ar. Então, música, uma excelente manhã em minha companhia. Vamos a isto. Nós havemos ambos de encontrar um destino qualquer, ou um banquinho bom para sentar. Vai ser tão bonito descobrir. Pois que seja agora, tem de acontecer, porque tem de ser, e o que tem de ser tem muita força, e sei que vai ser, porque tem de ser, se é para acontecer, pois que seja agora. Acabou de entrar com esse teu jeito, já me estás a provocar. Esta mulher é um perigo, e te camelo, sabes disso. Mas eu sou como tu, só me quero divertir. E quero bailar contigo. Quero bailar contigo una vez más. Y no va, no va, no va. Te quero só para mim, te quero só para mim. Esta mulher é um perigo, e tu camelo sabes disso. Mas eu sou como tu, só me quero divertir. E quero bailar contigo uma vez mais. E não há, não há, não há. tu quem vai matar. Ai!

fiz por ninguém, não. Não. Não. Nunca fiz por ninguém, não. Por ela, não quero, estou indeciso. Eu tenho tudo sei que ela é mentirosa. Sei que ela é mentirosa. Sei que ela é perigosa. Sei que ela é venenosa. Com lágrima a correr, eu estava a ver desaparecer o homem que eu pensava ser. Ela me enlouqueceu, meu coração bateu. E se ainda era por ela, o meu desejo venceu. Com lágrima a correr, eu estava a ver desaparecer o homem que eu pensava ser. Ela me enlouqueceu, meu coração bateu. E se ainda era por ela, o meu desejo venceu. Agora não estou indeciso, eu. Ela é tudo o que eu preciso. Sem ela não tenho juízo. Deixei tudo por ela. Agora não estou indeciso. Eu, ela é tudo o que eu preciso. Sem ela não tenho juízo. Eu, e deixei tudo por ela. Ela faz-me tremer. Sei que ela é perigosa. Só me quer dar prazer. Sei que ela é venenosa. Isso mesmo não vais sofrer. Contigo quero ser o teu brinquedo lindo. Sei que ela é mentirosa. Ela faz-me tremer. Sei que ela é perigosa. Só me quer dar prazer. Marquito, ela é perigosa. De seguida vamos ouvir uma música um pouco diferente, vocês vão ver. É da atualidade, sim senhora. Vários artistas portugueses se juntaram para homenagear Portugal, homenagear este momento, e onde vários artistas então estiveram presentes com o tema Tantos Beijos por Dar. Sinceramente, vale a pena ver o videoclipe, que é excepcional, com a distância entre cada um deles, as máscaras e tudo isso, porque é da atualidade, é do momento que estamos a viver agora, e reflete um bocado Portugal e este momento que estamos a viver, que é de distanciamento. Por acaso, vale a pena ver e ouvir. Obrigada, Natália, pela a tua ideia de mandar esta música para os nossos ouvintes. Um beijinho para ti, obrigada. E vamos então ficar com vários artistas e ficamos então com Tantos Beijos por Dar. Soubemos serrar-nos e amar. Foi como se o tempo roubasse ao tempo um sonho. Por sonhar tantas vezes, podemos ver dentro de nós e escutar a nossa voz. Nós somos mais feitos de encontros, nós somos nós, também os outros. Romper o cerco, saltar o muro, vencer o medo e sair do escuro. Já são alvores de uma batalha. São tambores, são tambores que o vento espalha. Beijos por dar. Tem uma máscara, esta doença da ausência. Thank you. na pedra inteira. Tantos beijos por dar e para dar. Sinceramente, merecem um grande aplauso. Como estava a dizer então, são uma lindíssima música que está à iniciativa deste momento atual, onde foi gravado em Guimarães, e que deu homenagem, homenagearam Portugal, homenagearam o momento que estamos a passar, sem concertos, sem música, sem nada, mas também as escolas de música do norte do país. E estou aqui, não estou sozinha, como disse há bocadinho, hoje temos uma formação importante aqui na rádio, o programa vai ser um bocadinho com uma mudança, mas estou acompanhada dos meus dois colegas, Les Trois Mousquetaires. Bonjour Manu, bonjour Lionel. Bonjour Christine, bonjour Lionel. Bonjour, bonjour tout le monde, bonjour chers auditeurs et auditrices. Hein, oui, c'est vrai, bonjour aux chers auditeurs. Vocês sabem que agora estamos a prender gosto em fazer sempre o programa à três, isto vai dar... Às vezes vamos ter que pensar nisso, porque... Ça peut être une idée pour une future émission, ça. Porque não? O Lionel é assim, já é ao domingo de manhã, já é à terça-feira de manhã, agora ao sábado mesmo, bem-vindo. Não, não, depois era demais, já saturava. E lui, il a le temps, c'est un nouveau retraité, donc il a beaucoup de temps devant lui. J'ai toujours 18 ans, fallait pas le dire, je suis retraité. En plus, il est jeune. Mais arrêtez donc. On a toujours le temps quand on veut. É só querer, quando uma pessoa quer, pode. Não é assim? Em todos os casos, é sempre um imenso prazer encontrar os nossos ouvintes aqui na Rádio Arco-Íris, uma rádio que é uma rádio associativa, onde toda a gente pode participar e deve, não é? E deve. Onde a comunidade portuguesa tem que pensar às vezes e se dizer, temos esta chance de ter este bichinho que é nosso, que é vosso, que é de todos... Mas se nada se faz, tudo vai embora, não é? E temos esta oportunidade e chance de termos esta rádio aberta em nosso nome, da comunidade portuguesa e nem só, porque não estamos só aqui para a comunidade portuguesa, mas temos uma sorte que poucos têm. Que podemos levar a nossa língua, a nossa cultura, a nossa língua, cultura em português. Isso... Em português e, na verdade, hoje talvez não nos damos conta do bem que temos, mas é por isso que nos damos sempre a fundo e dar o melhor de nós. Quando há um momento que podemos, vimos cá e trabalhar aqui nesta rádio, é muitíssimo importante, porque nada vai abaixo do que foi construído há 34 anos. Justamente, é assim? há 30 anos ainda tinha muito mais significado, esta rádio ainda tinha muito mais significado que hoje. Hoje, com os meios tecnológicos que temos, já podemos ter contacto com... Claro, mas já vistes que há muita tecnologia, mas ainda somos incapazes de nos passar numa rádio, que seja no carro, que seja em casa. Claro que podemos arranjar uma playlist e ficar a ouvir música durante muitas horas, isso claro que podemos, mas hoje em dia ainda somos dependentes da rádio, e a rádio ainda é um meio de comunicação muito importante nas nossas vidas. Bem entendido, que senão não estávamos aqui, não é? É isso mesmo. E convidei-vos para dois dedinhos de conversa entre nós, para podermos falar um pouco da nossa rádio, mas daqui por 8 dias, logicamente, se a vida e esta pandemia não existisse, havíamos de estar de festa, não era? Logicamente sim, era a data da grande festa dos Santos Populares da Rádio Arco-Íris, era para o próximo fim de semana. É. Infelizmente este ano não vai ser possível, vamos ver se em setembro como é que isto vai correr, não é? Guardámos sempre uma alternativa, uma esperança, de poder talvez, mas guardámos sempre este sonho de o fazer, porque uma vez por ano nem que seja a um nível mais pequeno, não é, mais reduzido, mas nada é, não está nada prometido. Après ça dépend pas de nous. Comment dire, après, il faut voir ce que. Oui, comment la maladie va évoluer, voilà, le virus va évoluer. Ce qu'ils vont débloquer, ce qu'ils vont interdire. Les rassemblements, actuellement, aujourd'hui, au niveau des rassemblements, c'est encore limité, même en plein air, bien sûr. Donc tout ça, ça ne dépendra pas de nous, quoi. Oui, ça dépend comment ça va évoluer, ce virus. Tout à fait, ouais, voilà. Après, c'est l'État qui donne les directives, quoi. Et puis nous, on ne veut pas prendre de risques non plus. On ne veut pas prendre de risques, bien sûr. Et puis c'est pour la santé de tout le monde. Ne pas prendre des risques. Pour donc, nous, pour les, voilà. Pour les gens qui vont. Alors, il y a plusieurs critères, hein, parce qu'il y a le critère déjà santé et humain. Et puis il y a le critère financier, parce qu'on ne veut pas mettre non plus en danger la radio. Parce que c'est déjà difficile, on passe par des moments qui ne sont pas simples, donc on ne va pas non plus se lancer dans des. Comment dire. Un projet que ça demande beaucoup. C'est un projet qui demande déjà de préparer beaucoup de temps à l'avance. C'est un investissement. Là, et puis il y a un investissement, il faut avancer l'argent. Et si après, sur l'investissement, on n'a pas le retour, c'est un petit peu compliqué, parce que cette fête-là, d'habitude, elle se prépare en 3 mois, voire 4 mois. Pardon? Je veux dire, commencer à en parler avant, mais commencer à faire les démarches, tout 9 ça. Neuf mois. En général, on commence 9 mois à l'avance. Les 3-4 derniers mois, c'est ceux où il y a plus de trucs, réservations de matériel, tout ça. Donc voilà, là, ça va être en septembre. On parlait de septembre. Il y a les vacances. Même, je pense que les gens vont quand même partir en vacances, parce que la situation se débloque quand même un petit peu, quoi. Donc, après, c'est la grande question de nous tous, hein, parce qu'on y pense. C'est vrai qu'on a travaillé toute une année qui a été très compliquée. On a besoin d'aller nous ressourcer. Ça serait sympa. Aller se ressourcer, que ce soit au Portugal, en Espagne ou n'importe. Mais aujourd'hui, la grande difficulté, c'est de savoir est-ce qu'on peut. Et au niveau de notre fête et de notre radio, c'est la même chose. Est-ce qu'on peut? Est-ce qu'on a le droit? Comment les gens vont être? Comment la pandémie va évoluer? Comment aujourd'hui, tout est incertain. Il y aura toujours cette peur des gens, dire voilà, on va se mélanger à la foule, il y a un risque, je sais pas, il y aurait toujours cette peur. Oui, ça va durer 2-3 ans, tout ça. Ouais, je sais pas le temps que ça va durer, mais bon, je pense pas que d'ici la fin de l'année, le problème soit réglé, quoi. Donc, en tout cas, il y a toujours une manière de participer à Radio Arc-en-Ciel, c'est d'écouter, pourquoi pas d'appeler dans les émissions, d'encourager nos animateurs, parce que on a tous besoin d'être encouragés pour nous donner plus de punch, plus de force. C'est le cas suivant, il y a déjà beaucoup. Muitas vezes, vou falar um bocadinho em português também, muitas vezes também é bom uma pessoa parar, não fazer essa dita festa, para que para o ano tenhamos talvez os meios mais importantes e possamos fazer cada vez melhor e cada vez maior. Esse é sempre o nosso objetivo, nunca se sabe. Mas bom, lá c'est vraiment indépendant de nous, quoi. C'est pas. Ah, tout à fait. Nous, on était prêts à la faire. On avait déjà entamé des discussions avec pour les réservations de matériel. Que d'abord, le plus grand remerciement qu'on a à faire aujourd'hui, c'est à la ville de Fleury-les-Aubrais, qui nous tient toujours à disposition. Et quelle que soit la date que nous allons, si un jour on a la possibilité de le faire, quelle que soit la date, le parc de Lignerolles nous est toujours attribué. Et donc, ça, on a déjà un grand merci à la mairie de Fleury-les-Aubrais, à Madame le maire, Marie-Agnès Linguet, qui est toujours aujourd'hui notre maire et qui est toujours disponible à nous écouter dans ce sens-là et qui d'ailleurs, nous laisse le parc. C'est les élections ce week-end, non? C'est ce week-end. Voilà. Je crois, n'oubliez oui. pas ah, d'aller voter. Voilà. C'est important pour notre ville. Que ça soit pour Fleury, que ça soit. Que ça soit dans les communes où il y a, parce que je pense qu'il y a certaines communes qui n'y a plus d'élections vu que ça, ils sont passés au premier tour. Je vois dans ma commune à moi, je crois c'est à la Chapelle Saint-Mémin, je crois, qu'il n'y a plus de, il y a pas de deuxième mais tour. Mais par exemple, à Orléans, il y a. Oui, il y a beaucoup de communes encore, et bien sûr, il faut aller voter, oui. Il y a encore des votes. Hein. C'est un choix, c'est une liberté qu'on a qu'il faut garder. Et je tout pense qu'ils ont, bon, les gens qui organisent les votes, ils ont pris toutes les précautions possibles tout pour à fait, éviter. Tout voilà, à fait, donc, toutes les villes, elles ont mis en place, chacun son stylo, chacun son masque, chacun ses effets personnels pour pouvoir. Et dans la vie, c'est toujours comme ça. Malheureusement, on a oublié, parce que si on va un petit peu plus loin dans nos vies, si on aurait fait attention à certaines choses, je pense qu'on n'en serait pas là aujourd'hui. Ouais, peut-être que ça va changer beaucoup de choses. Ça va nous changer un peu notre mode de vie, ça. On peut faire un petit appel aux gens qui veulent aider Radio Arc-en-Ciel. Ils peuvent devenir adhérents. C'est le moment. Ah bah ça, oui, voilà. C'est pas parce qu'il y a une épidémie et puis un confinement que voilà qu'on peut plus devenir. On a besoin de finances en gros. La radio elle continue à fonctionner. Hein. Bon, il y a eu un confinement pendant les 2-3 mois là, mais bon, on a fait. Alors il y a eu un confinement, on va dire du côté extérieur. Extérieur, nous, parce que nous on l'a fait tourner. En interne, on a fait tourner notre radio. Mmh. On l'a amélioré. On a fait des petits travaux d'amélioration qui ne se voit peut-être pas à l'œil nu, mais qu'il fallait améliorer changement de câble, surtout pour avoir moins de pannes et plus de confort pour nos animateurs. Remettre en état certains matériels, changement de matériel aussi pour le matériel les plus anciens. Et à savoir que les émissions continuent, toujours avec cet esprit de distanciation, parce que c'est aujourd'hui, la pandémie est toujours là. Et on se tient à ce que les émissions qui sont aujourd'hui restent pour tout l'été. On verra après en septembre comment on va évoluer avec la pandémie. Mais aujourd'hui, on reste toujours avec une demi-heure de battement entre chaque animateur pour qu'il y ait ce respect de distanciation et que de propreté aussi, pour que de manière à ce que ça puisse être désinfecté entre chaque animateur et limiter, on va dire, que le virus s'installe chez nous. Se propage, tout à fait. Donc ici, en tout cas, il y a des règles. Hein. On a mis des règles et puis on a mis du matériel à disposition des animateurs pour qu'ils puissent se désinfecter avant et après. Tout à fait. Voilà, donc il ainsi y a des règles le matériel qui sont respectées. Et, tout voilà. ça. Et puis la musique, elle n'envoie pas de virus. Donc non. vous pouvez non. écouter Radio Arc-en-Ciel. Voilà, vous pouvez écouter tranquillement chez vous. Vous ne recevrez pas un virus à travers le... dans votre radio, dans votre voiture, n'importe. Au travail, n'importe. Et puis aussi, nous sommes disponibles pour recevoir les entreprises qui souhaitent annoncer leur reprise et puis il y a des choses qui ont changé, les horaires des emplacements ou autres. N'hésitez pas à nous contacter que Radio Arc-en-Ciel peut effectivement passer de la message. Publicité voilà on peut des messages et puis on peut aussi continuer à faire des publicités pour les gens qui le désirent, les annonceurs sont les bienvenus chez nous. Donc tout ça les tarifs ils sont pas trop élevés hein, c'est... Après il faut qu'ils nous appellent les gens qui sont intéressés et passez nous voir le dimanche matin, le samedi matin, le vendredi après-midi. On est là, on y travaille. En tout cas, on a assez papoté. Hein? On va passer, vamos ficar com uma boa música portuguesa. Muito obrigada, Lionel. Muito obrigada, Manuel. Merci à vous. E vamos então, temos que trabalhar bocadinho. On est en formation. On est en formation. Et notre formateur, il nous regarde et nous attend. Il nous attend. Já chega de falar. E ficamos então, vamos ficar com a voz dos Larissa. O Malhão é para dançar do outro lado. Até já. Oh,

passar na ribeirinha pus um pé. Molhei a meia, pus um pé. Molhei a meia, pus um pé. Molhei a meia. Amorei na minha terra, fui casar. Em terra alheia fui casar. Em terra alheia fui casar. Em terra alheia. Desse tempo guardarei até morrer.

Silva Merto, ai Barrancos, Castro Verde e Vidigueira. Viva Merto, ai Barrancos, Castro Verde e Vidigueira. Viva Ourique e Aos Mostrel, viva Sines e Ferreira. Viva Ourique e Aos Mostrel, viva Sines e Ferreira. Lá nos Campos Verdes, Campos, eu fui apanhar Marcelo. casar. Aprendido a amar. Je voudrais partir très loin, si loin de toute cette confusion. Loin du vice et du besoin, loin de toute cette pollution. Quando isto acaba, não vejo